A ganância, a ambição, o ego, a vaidade, as redes sociais, a busca pela imagem perfeita, o racismo, o preconceito, a falsidade, busca por ser milionário, vários querem ser real, mas são só flores de plástico. O elenco é só malandro bem posicionado, que não fecha do lado da vacilação, buscando a melhoria e correndo de atraso, no ritmo da vida e no caos de a milhão. Gestão inteligente, eu apliquei o jogo, o louco consciente vem do submundo. Te faz melhor que quem tem pouco, mas nós veio do pouco e não chapou com muito. O plano da vitória todo dia eu tento, sempre que eu canso eu me reinvento. Por isso quando eu ganho eu não me surpreendo, é só a consequência do processo acontecendo. Quase nada acontece do jeito que eu quero, quando isso acontece eu não me desespero. O que me apetece é o respeito que eu quero, eu não quero um holofote que não seja sincero. Flores de plástico, remédios tóxicos, parece original e o que parece não é. E o que parece não é. Flores de plástico, remédios tóxicos, parece natural e o que parece não é. E o que parece não é. Caio Passos, flores de plástico, remédios tóxicos, parece original e o que parece não é. Amigo é igual invicta dourado, todo mundo tem, mas a maioria é falso. Parece original, mas não se engana, porque nem tudo que reluz é ouro. Já que parada, eu era fã de um cara, parecia ser humilde, mas não era nem um pouco. Cara ou coroa, os dois lados da moeda, duas caras em uma testa com prazo de validade. Pega o refrão, se não pegou a visão, eu vou reforçar o papo do meu mano Raridade. Flores de plásticos, remédios tóxicos, parece original e o que parece não é. E o que parece, Raridade dá o papo. Flores de plástico, remédios tóxicos, parece original e o que parece não é. Parece não é. É que eu me sinto indignado, bolado tá caro. Esse mundo tá acabando, tragédia é descaso. Meus irmãos tá sem barra, que tão falando papo. Como é que eu vou ficar pagando de bolso lotado? Vivo um cenário de terror, se proliferou. Na tela só guerra, vejo quanto rancor rancou. Mas quanta mãe chorou e nem se comparou. E lá no plenário eles tão vendendo ilusão. Falsificação, pacificação. Político mentindo, povo sangrando no chão. E nem vem a questão, que ninguém liga não. Desigualdade social é o preço da condução. Falsidade ideológica, sociedade hipócrita. Vivem de aparência buscando status sem lógica. Cegos pela ótica, vivendo sem ética. Não sabe o terço da história e já vem crítica. Amor não recicláveis na tela do celular. Mas ninguém tava lá, escutaram o paralá, o anjo caiu. A pátria mãe sorriu, mas não admitiu. Que rico odeia pobre nessa porra de Brasil. Flores de plástico, remédio tóxico, parece original e o que parece não é. E o que parece não é. Flores de plástico, remédio tóxico, parece original e o que parece não é. E o que parece não é. Original, mas na etiqueta é Paraguai. A prata nunca vai ser ouro. Dente menor, escuta bagaçona. Cabelo escovinhado, estilo cachorro. Sapatinho devagar, para não tropeçar. Vários comendo ovo e a rota caviar. Lições de vida foi sofrida. É que macaco que não alcança fruta fala que tá podre. Um dia da caça, outro do caçador. E com a minha chegada recalque pro lado de doce. Entortou o pé. Quem traiu Jesus andava com ele. Deu beijo nele, cuspiu na cruz. A traição vem de quem você menos espera, tá ligado? Flores de plástico, remédio tóxico. Parece original, o que parece não é. O que parece não é. Flores de plástico, remédio. parece não é. O que parece não, o que parece não é.